Bichão. Praça de Salvador é o papapá mais de Serra. Vai aqui de Serra, prossiga. Direção para São João da Boa Vista, Serra Delta, Juliette Cícero. Está no pátio 5, decola da 7? Afirmo, decola da 7, mas de Serra está no lugar do Itaque. Pouso 90, 3309. India Serra, guarde cópia. Então, você escuta, teve uma saída prevista para Mike Serra? Radial, ideal. Radial, Mike Serra. Confirma a radial ideal de saída. A ideal para a saída seria a 250, senhor. Saída Arbor. Arbor, muito grato, Mike Serra. Eu recebi o plano de voo agora, de acordo com o seu plano, a saída será da EL Transição Mótiva. Da EL Transição Mótiva, na escuta pra fora. Solo 51 direita, 21 decimal 1. 21 direita, 3305. Pronto, conta, é o Mike da Serra. Autorizado, Salvador Serra Delta, Juliette Vitor, nível 360, via rota do plano de voo, pista 0, primeira curva direita, da EL Transição Mótiva, 5507, transponde e controle em 198. M313, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 062 as nós. Só autorizado, Serra Delta, Juliette Vista, no 360, decola da 17 com curva direita, da EL Transição Mótiva, rota conforme o plano de voo, controle após 1198, no transponder 5507, protegeu mais que a Serra. Correto, o radar está. Autorizado saneamento, chame torre para táxi 1895, 619. Cliente autorizado de acionamento, vai importar acionado para o táxi 1019, torre após 1995. Mais, da Serra, muito graças por sua habilidade. Salvador, está 3305, livro. Está 3305, reporte antes da Juliette. Reportará. Solo Juliette, 3605. Confirme que tá chamando o solo? 6313, táxi Alfa, Porto de Angeles, Juliette. Juliette, 3305. Boa noite, 3805, informação Romeo, solicita Guarulhos. Dan 3805, informação Romeo, confere. Dael, transição norte, aguarde 4. Dael, motos aguardando, 3 aqui, 3. Juliette, portão 5. Chané 6310 para o táxi. Estamos com 155 a bordo. 3h30, lanterna São Gonçalo do Amarante. Oxanei 6310, tráfego à direita, Airbus da TAM parqueando no 5, após o Companhia também parqueando no 4. Após os dois tráfegos, autorizado ao ponto de espera, pista na 0 via Índia, 2895 1019. Boa. Afirmativo, após a passagem dos tráfegos, autorizado o táxi para o ponto de espera, Oxanei. Solo Matilha Serra, pronto para o táxi, andar Aerostar, 4 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Serra Bravo, quilo Papá, Campina. Max, é a Índia, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, transfere torre 1895. Até o ponto de espera da Papá, transfere o decolagem da 17 e transfere torre 1895, Matilha Serra. Torre Papá, Papá, mais de terra, pronto, Papá, para decolar da Rua do Serra. Aqui na Serra, autorizado ingresso, reporte alinhado, cabeceira no 7, aguardando autorização para decolagem. O reporte está alinhado na Rua do Serra, com mais de terra. Teria alguma restrição ou seria apenas uma centena após a posição da EL, a restrição do mais de terra? Autorizado, chamada taxa no 096. Mais Chama 6310. Chama 3310, linha decola, pistão 0, vento 140 graus, 05 nós. A linha decola, ok. Muito boa noite, Azul 2795, localização. Azul 2795, hoje em aproximação, guardando pista livre, ajuste no 098. Azul 2795, 098, aguardando. Gente, mantém a posição, aguarde, mais de acesso. Mantém, Azul 2795, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 062 de nós. Azul 2795. 6310, decolado aos 0002, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Salvador, gol 1098, está próximo ao aeroparque, também de 143, 3 horas, Teresina. Gol 1098, autorizado táxi, ponto de espera, pista na zero, via parte 1, Índia, torre 1895, 1019, na Juiz, por favor. Táxi, autorizado, via parte 1, Índia, 1895, ponto de espera, está 1-0, gol 1098, 08, na Juiz, para nós. Sala 3815, pronto, cópia? Afirmativo, pronto para a cópia, 3895. Sala 3895, autorizado Salvador, Sierra Bravo, Golfe Romeo, nível de voo 340, via rota do pano de voo, pistola 0, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, 55, 1-0, transponder, controle 119, decimal 8. Sente, aprovado 340 Guarulhos, conforme a rota plano de voo, upzulou 1-0, saída da El, Motiva. Aciona 5510 e controle 1198 38 1503. Deixa a foto para o curso de estacionamento. Tá 3815, tá correto, somente confirmando a saída. Dael Leda Motiva. Chame pronto, tá no portão 3. Corrija, Dael Leda Motiva e chamará. Tá pronto já, tá 3815. Autorizado, chame pra Leda de Natália. Índio 974, boa noite, ajuste 1099, continua aproximação, guardando pista livre. Azul 2795, sol 203, direita no 211. Direita 211, graças, boa noite. Mike India Serra, decolado aos 04, controle 119, decimal 8, boa viagem. 7198, Mike India Serra, uma boa. Rio 5974, apenas com informação, tráfego decolou da pista auxiliar, tipo um Charlie 5190 no perfil da Dael, não interfere com a aproximação. Sirius 5974, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 059. É livre pouso, vento 5974. Afirmo, o tráfego da Gol agora cruzando a retaguarda, mais 30 segundos, inicia. Sim, a gente está aguardando, 432 também. Manda até 3815, pode prosseguir. Está livre agora. Pode continuar a aproximação número 2 para pouso. Zero na norte, para 3x0. Sete quatro, solo 07, direita 1211. Meu 4298, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 05 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, azul 4298. Rio 5974, táxi autorizado, parte 3. Viu aquilo? Posição não indicada pela inferior, fica atento ao balizador. A bordo, 3 horas e 40, Altena Galeão, próximo para o táxi. Fala 3815, autorizada à direita, via Índia, ponto de espera, chama a torre 1895, 1019 no ajuste, bom voo. 1019, ciente, direita à Índia, quando ponto de espera, 1895, 1935, boa noite. boa noite, Gol no 096, ponto zero, não no zero, pronto. Gol no 096, linha mantém pista no zero. A linha mantém não no zero, Gol no 096. Azul 4298, táxi Alfa Juliette, portão 01. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 062 de nós. Autorizado decolagem, dá no zero, gol 1046. Estou no 096. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Nível de decolagem no zero, 3815. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782, está estabilizado no X-Ray. Azul 2782, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 2782 da Azul. 3815, decola os 15, controle agora 119.8, tem um bom voo. Controle 1198, até 3815, graças, uma boa noite. Linha 313, eu falo Salvador, boa noite, cópia Guarulhos. Tá pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda Moxiva. Viagens do 10, Taubaté. 5522 transponder, controle 119, decimal 8. Aqui autorizado Guarulhos, 360, curva direita, curva direita. Volta 10, curva para a direita, da El, Leda Moxiva, rota 10, Taubaté, 5522. Pedro, esse não tem protegimento correto, pronto para o pushback e treinamento. Direita 121, decimal 1. Direita 121, azul 2982. Salve Salvador, azul 2782. Azul 2782, boa noite, parte de Alfa, Kilo, parte 3, posição 4 Lima. De Alfa, Kilo, parte 3, 4 Lima, Azul 2782. 8-0. Azul Control 980, boa noite, prossiga. Muito boa, queria subir a pregista pro registro, entendo. Via Pêndulo 17, nível 350. É, Via Pêndulo 17, mas aqui está o nível 390. 310, subida Pucajá, Maracajua. Mantenha escuta assim que aparecer o seu plano ou eu chamo assim a pré-cópia. Muito obrigado. Azul 4920, Paulo. Prossiga, Paulo. Tenho seu plano de voo, nível 330. Sim, a copinha guarda a coordenação 310. É, a gente pode copiar guardando a coordenação do 310 para ficar no lugar. Sim, então Recife inicialmente autorizado 330, aguardando coordenação. Decolagem na 10, curva à esquerda. Subida Pucajá, Maracaju, via Pêndulo 17. 5526, transponder, controle 119.8. Autorizado, o serviço de zero está correto, agora é de coordenação. Obrigado, amigo. Pode chegar aqui, senhora. 3 e no 3, autorizado, chame táxi. Autorizando nível 310, mantém a autorização. 310, reflete como a chegada de assistência da sala de casa. Boa semana, obrigado. Sim, sim. Mano POB 133. Ciente, taxa autorizada à direita via Índia, ponto de espera Torre 198, decimal 95, ajuste 1099, bom voo. Na 6313, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 05 nós. Gente, não há tráfego na final. Poxa, né? 63 no 3. Senta. mantém a posição inicialmente, a gente vai coordenar com a empresa. Vai necessitar uma ambulância no, no gate? Gente. Confirmando, vai prosseguir o destino, Guarulhos. Autorizado a decolagem. Vento 1, 3, 0 graus, meia dúzia de nós. Xané 63, 1, 3. Xané 6313, decolado aos 43, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198, boa noite.